Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, Ave Maria. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje Rui Amado e Raí do Nordeste. A Faculdade da Música vai apresentar o grande mestre José Augusto. A frase irretocável de autoria de Helena Collodi. A dica de hoje é uma dica de consciência política. Meu Nordeste vai apresentar Gilberto Gil. E a lorota boa de hoje é o corno vingativo. Acaba quando leva um chico e faz coisa que até Deus duvida. Na trilha sonora da minha vida, Jane e Erondi. Eu começo trazendo aí o meu amigo gaúcho da fronteira. Éramos felizes e não sabíamos. Sabe que vai acabar, hein, meu? Essa vidinha tão boa agora vai terminar. Olha que tá chegando o homem caçador de marajá. Essa vidinha tão boa agora vai terminar. Moleza parte. Quem quiser moleza, pega uma sopa de minhoca, tá, compadre? Que se prepare, no pacote tem presente. Tia Zélia disse, falou, não é como antigamente. O povo que se prepare, no pacote tem presente. Olha que vem coisa dura no pacote aí. Já é hora de trabalho, vamos deixar de blá blá blá. Esquerda se arremando, diz que vão fiscalizar. Já é hora de trabalho, vão deixar de blá blá blá. É, vão botar o peito na bobrizada, vão mostrar serviço esse corpo aí. Isto já foi anunciado através da Rede Globo. Faço isso e faço aquilo e acabo com esse roubo. Isso já foi anunciado através da Rede Globo. Falou e não leu o palco, meu irmão. Parece que a noiva é a mesma, só mudaram o penteado. Entra Juca e sai Manduca e o baile sempre formado. Parece que a noiva é a mesma, só mudaram o penteado. Trocaram as alianças principalmente, né, gente? Há pouco tempo lá em casa tinha amor e reviria. Nós éramos tão felizes, pena que ninguém sabia. Há pouco tempo lá em casa tinha amor e reviria. Pode ser que chova na minha horta dessa vez, não? Quase mudou o destino. Ameaçaram com gaúcho e me empurraram nordestino. Ferrovia Norte e Sul quase mudou o destino. É, ameaçaram pela frente e entrar pelos fundos, rapaz. Não vai faltar alguém que diga: que saudade do Sarney. É sempre assim, eu falei ou não falei. Não vai faltar de que diga, que saudade do Sarney. Tão bonzinho que ele era, mas agora já viajou o Dutra, não adianta nada.

que agora fazem parte do nosso Facebook. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Ei, essa moda aqui é antiga, viu? Tânia Alves, Ninguém Me Ama. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém. Me abraça, não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, dele se chegando e eu chegando ao fim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Tânia Alves, do Antônio Maria, Ninguém Me Ama. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Demorou, mas chegou, viu? Saiu o CD desde o ano passado que eu tô prometendo esse CD. E só agora eu consegui lançar a coletânea 33. Um CD que está comemorando 33 anos da carreira de cantor do Cleiton Aguiar. Nós juntamos nessa coletânea 23 canções que fizeram parte dos meus 12 discos, né? E oferecemos aos amigos como se fosse uma recordação desses 33 anos... aí de carreira, da luta na estrada da música, desde Shot Mineiro, que foi a minha primeira gravação, até Jesus Menino de Rua, que foi a última gravação que eu fiz agora, a mais recente, né? E você pode comprar a coletânea 33, pagando apenas R$15, já com as despesas de correio, você recebe na sua casa, e pelo projeto Confiança, você só paga depois que chegar. Você manda para mim o nome e o endereço. Você manda pelo e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para sua casa, o correio entrega e junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa e deposita os R$15 por cada disco que você comprar, viu? É o projeto Confiança. Primeiro, que a gente confia no povo do Brasil. Segundo, porque não, como não tem mais loja de disco, não tinha outra maneira da gente fazer chegar até você. E não adianta eu gravar o disco e ficar com ele na minha gaveta aqui. Só tem sentido se chegar até você, você ouvir na sua festa, comentar com os amigos, né? Porque quem faz a música, quem grava a música, quer isso. Quer esparramar alegria, quer esparramar sentimento. E é isso que a gente faz, que eu estou tentando fazer há 33 anos. Por isso essa coletânea se chama 33. A minha amiga Márcia Ferreira, rainha internacional do agito, Bandido. Bandido, ele tá muito frágil, tá fazendo estágio com a solidão. Bandido, não brinca comigo, pois sou um perigo. Eu sou brasa que te faço de queimar. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. E quem mexe comigo terá seu castigo, vai se machucar. Se me faz sofrer, eu faço chorar. Quem jogar meu jogo, brincar com fogo, pode se queimar. Pode não parecer, mas eu provo a você. Também sou humana e sei dar o troco a quem me engana. Também sou bandida, sofrer a ferida se me provocar. Bandido, não mexe comigo, não seja atrevido com meu coração. Bandido, ele tá muito frágil, tá fazendo estágio com a solidão. Bandido, não brinca comigo, pois sou um perigo. Eu sou brasa que te faço de queimar. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. Bandido. E quem mexe comigo terá seu castigo, vai se machucar. Se me faz sofrer, eu faço chorar. Quem jogar meu jogo, brigar com fogo, pode se queimar. Pode não parecer, mas eu provo você. Também sou humana e sei dar o troco a quem me engana. Também sou bandida, sou fera, ferida se me provocar. Bandido, não mexe comigo, não seja atrevido com meu coração. Bandido, ele tá muito frágil, tá fazendo estágio com a solidão. Bandido, não brinca comigo, pois sou um perigo. Eu sou brasa que te faço de queimar. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. Bandido, eu sou labareda e minha chama acesa é difícil apagá-la. Márcia Ferreira, do Ivan Moreno e da Geórgia, Bandido, para o Marcos Magalhães, meu conterrâneo lá de Coromandel, o Carlos Eduardo de Taiobeiras, Minas Gerais, o Alceu Rocha, a D Camisetas de Brasília, a Gera Gomes de Brasília, a Arabela Lima de Brasília, a Rosane de Oliveira do Paranoá no Distrito Federal e o Everaldo Alves de Cuiabá, no Mato Grosso, todos agora participando do Facebook do Cleiton Aguiar. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, participação de Rick Renner, Cê Mata o Tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio. Ei, psiu, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ô, Rick Renner, essa menina é novinha demais. O que será que ela tá querendo?

Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora. Não se vá. Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos na trilha sonora da minha vida, Jane Erondi, Não Se Vá, uma gravação de 1976 para a dupla Roger e Rodrigo, essa dupla é de Goiânia, o André Luiz de Brasília, o pessoal que tem um site chamado Casamento de Brasília, Marlene Braga de Brasília, Durval Matos de Planaltina do Distrito Federal e Ana Soares de Brasília, novos participantes do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. O Adride da Silva Gonçalves mora em Paraguaçu, nas Minas Gerais, e ele é fã incondicional do Chico Rei Paraná, e não perde o nosso programa lá na Objetiva 1FM, lá do meu amigo Júlio Bueno. Júlio, um abração para você, um abraço para todos os amigos que curtem essa emissora aí no sul de Minas. O Adride pediu e eu vou trazer. Chico Rei Paraná, corpo e alma. Precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu arco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui a lágrima, esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Eu

5 de julho, Chico Rei, Paraná, em Coromandel, Minas Gerais. No dia 24 de agosto, sábado, de Paulo e Paulino, num grande show no Parque de Exposições aqui de São Sebastião, no Distrito Federal. Esses dois shows foram contratados por intermédio da RBM Música. Como é que funciona isso? De repente, você é presidente de sindicato, prefeito municipal, promotor de eventos, e você quer contratar determinado artista, e você não consegue falar com o empresário deles. É interessante isso, né? Às vezes você está com dinheiro para contratar e não consegue. Aí é que entra a RBM Música, porque nós somos amigos desse povo todo, né? E todos eles já passaram aqui pelo nosso programa, e por incrível que pareça, a gente consegue até um preço melhor para você do que você conseguiria se fosse contratar diretamente com o empresário dos artistas. Aí você liga para a RBM faz toda a intermediação, faz a contratação, e você faz uma bela festa na sua cidade. Por exemplo, se você quiser a ajuda da RBM, você pode contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Elcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Esses são os artistas conveniados com a RBM Música. Você ligando no 61 9981 3601, você consegue. E também qualquer artista, né, que você quiser. Sérgio Reis, Gilberto e Gilmar, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Leonardo, Eduardo Costa, Paula Fernandes, qualquer artista desse, né, a gente tem o contato e pode ajudar você a fazer a sua contratação, tá bom? Hoje eu queria conversar com vocês e dar uma dica de consciência política. Esse ano nós não temos eleição. Tivemos o ano passado e vamos ter o ano que vem. O problema do Brasil, na hora do voto, é que as pessoas votam ou pela emoção ou pelo bolso. Ou vota porque alguém pediu, ou vota porque vendeu o seu voto. É uma triste realidade, mas é isso mesmo. E depois, reclama. É a mesma coisa das pessoas que jogam o lixo na rua e reclama que o governo não recolhe o lixo. É mais ou menos isso. Então, a dica de consciência política... Ah, eu não gosto de política, eu não gosto... Enquanto você não gosta de política, enquanto você não para um pouquinho para pensar nisso, os bandidos estão tomando conta da política. Você vê todo dia. Você viu aí o mensalão do PT? Você viu aí todo dia, né, denúncias? Mais de 200 prefeitos foram cassados por compra de voto, por malversação de dinheiro público. A culpa é de quem? É minha e é sua. É de quem coloca essas pessoas lá, de quem vota. Gente, o voto é uma arma poderosa. Não tem esse negócio de partido, que vale é a pessoa. A pessoa. Na hora de votar, escolha uma pessoa que tenha serviço prestado, que tenha história, porque quem não tem passado não tem futuro. Principalmente nas pequenas cidades, você só é enganado se quiser. Mas o ano que vem nós vamos ter eleição para deputado distrital, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Então você já tem que começar desde agora a pensar, a acompanhar o noticiário, a se informar. Aquele candidato prometeu o quê na campanha? Que ia fazer isso, isso, isso. Fez? Parabéns. Não fez? Fica de olho aberto com ele. Ah, o sujeito está sendo acusado de receber propina de não sei o quê, não sei o quê. Não faça o pré-julgamento, não, mas fica observando, acompanha. O seu voto é que coloca essa gente lá. Então depois não adianta reclamar. Então, como nós vamos ter eleição o ano que vem, você tem desde agora até o dia 5 de outubro que vai ser a eleição, para estudar os candidatos. Vê direitinho quem tem farinha para vender, viu? Essa é a dica de consciência política, que o Brasil só vai melhorar assim, não adianta. Não adianta, a gente tem que pensar, tem que participar, isso chama-se cidadania. Você não pode abrir mão da cidadania, porque se você só ficar sentado reclamando, não vai acontecer nada, nada vai modificar. Fica aqui então essa nossa dica, a dica de consciência política. O avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação de Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Tanto sofrimento. sofreria assim. Lu, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Ó lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, do Pedro José, Lua Branca, pra Nádia Pérez, de Brasília. O pessoal lá do supermercado Extra Brasil de Coromandel, o Evandro Barcelos, grande músico aqui de Brasília, o professor Urani de Brasília, Rangel Mendes Almeida, o Pablo Alves do Forró Chinelado, ele mora aqui em Brasília, mas ele é de São Francisco, nas Minas Gerais, todos eles agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. O meu Nordeste vai trazer um grande artista, um dos mais completos artistas do Brasil, cantor, compositor, instrumentista e pensador. Gilberto Gil, Não Chores Mais. Sentava aqui papel. Pintar o frio, repintar o pão e comer com você. Os pés de manhã pisar o chão, eu sei a barra de viver. Mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai dar. Meu Nordeste apresentou Gilberto Gil, Não Chores Mais. Alô, a lorota boa de hoje, quem me mandou foi o meu amigo Reinaldo Barbosa Lima, o Reinaldo de Olinda, né? É o corno vingativo. O camarada estava passando por São Paulo, aí ele entrou num restaurante luxuoso, né? Sentou lá no piano bar e tal. Piano bar, aqueles ambientes pequenininhos que tem um cara tocando piano e tal. Aí ele chamou o barman e pediu uma dose de uísque Royal Salute, que é um dos uísques mais caros que tem, né? E falou, olha, eu queria fazer uma reserva para a mesa do jantar. Aí ficou ali tomando uísque e tal, tomou uma, tomou duas e tal. Aí quando ele terminou de tomar a quarta dose, ele chamou o mestre, falou assim, chamou o maître do restaurante e falou assim, olha, eu quero ir para a mesa lá. E assim, na mesma hora ele foi atendido. Quando ele sentou, ele pegou o cardápio e não tinha preço. Aí quando o maître chegou perto dele, ele falou assim, olha, doutor, é política da casa informar aos clientes o valor das contas separadas da mesa. No seu caso, lá no piano bar, a sua despesa foi de 60 centavos. O camarada falou assim, 60 centavos? Não, deve ter algum engano. Eu tomei 4 doses de Royal Salute. Com todo respeito, doutor, nós nunca nos enganamos. 4 doses a 15 centavos cada dá exatamente 60 centavos. O camarada achou aquilo muito estranho. Falei, tá bom, eu não quero discutir. Vamos à comida. Anote aí, por favor. Como entrada, eu quero caviar da Ucrânia com lentilhas finlandesas. Depois, salmão da Escandinávia com recheio de gengibre sul-africano e batatas douradas. Para beber, um Rothschild de safra de 1891. Aí o maître falou, ótima escolha, viu, doutor? Mas cabe a mim, como chefe, alertá-lo que isso vai ficar um pouco caro. Meu amigo, primeiro eu não perguntei o preço. E segundo, eu tô achando que isso aqui é uma casa de maluco. Mas já que você quer, pode falar. Pois não, doutor, o seu pedido vai ficar em R$18. Ô, meu amigo, o senhor tá brincando comigo? R$18 pelo meu pedido? Cadê o dono dessa porcaria dessa casa? Aí o maître falou assim, ele tá lá em cima com a minha mulher. E o que é que ele tá fazendo lá em cima com a sua mulher? O mesmo que eu tô fazendo aqui embaixo com o restaurante dele. Isso é que é uma vingança de corno. No próximo bloco, a oração da esperança. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu queria avisar aos nossos amigos que estão pedindo para entrar no Facebook do Cleiton Aguiar, que o primeiro Facebook nosso já está completo, né? Eu não sei porquê, só 5 mil pessoas podem participar. Então agora nós abrimos o Facebook número 2, então quando você for pedir, você bota lá Facebook 2, Cleiton Aguiar, vai aparecer o Cleiton Aguiar e o Cleiton Aguiar 2 em algarismo romano. Esse é que está vazio, o outro já está completo, não tem jeito de eu poder aceitar mais, tá bom? Então eu quero primeiro agradecer aos amigos que preencheram essas 5 mil vagas no meu Facebook e dizer aos novos amigos que estão chegando que nós temos um Facebook novinho à sua disposição, tá bom? Aniversariando hoje a Luana Talita, o Johnny Ruiz da Silva, Velber Silva, Éder Neres, Fabrício Nogueira, Luciano Marquezine da Silva e Valdir José. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade para vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, você receba também a nossa oração, viu? Essa oração de hoje, eu acho que é uma coisa que não pode faltar na vida de nenhum de nós. É a esperança, né? Por isso é que eu vou trazer a oração da esperança. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu és a nossa esperança, agora e na hora de nossa morte. Contagiados pelas Tuas promessas, aguardamos a vida nova que vai brotar de nossas cinzas, pois firmemente acreditamos que a morte é passagem do nosso ser de um corpo marcado com o selo da imortalidade. Bem sabemos que este nosso corpo não pode ir muito longe, já que é produto daqui da terra. Aguardamos outro, que jamais perecerá, uma vez que é produto do céu, à semelhança do corpo que tu mesmo recebeste ao ressuscitar, primícia da nova humanidade que por ti vive e em ti espera. Essa passagem pode ser mistério incompreensível para nós, mas é mistério de esperança, não de tristeza. Mistério de vida, não de morte. Mistério que dá sentido à nossa existência e ao nosso peregrinar por este mundo. Como tu mesmo disseste, Senhor, toda semente jogada no chão acaba por apodrecer. Depois, porém, ela volta à luz do sol, de roupagem nova e resplendorosa. Mas se a erva do campo e as flores do jardim morrem e depois renascem, por que o ser humano, uma vez golpeado pela morte, não poderia se levantar de novo? Ao espalhar a semente pela terra revolvida, o camponês anda firme na esperança que ela vai germinar e trazer alimento à mesa e alegria aos corações. Mas nossa esperança de renascer para a vida nova tem mais fundamento que a do semeador, porque ele se baseia na lei da natureza. E nós nos fundamentamos em Ti, Senhor, em Tua palavra, em Tuas promessas, em Tua própria vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor, por esta esperança, primeira flor de Tua ressurreição. Pois, se com efeito, sem ela seria terrível enfrentar a vida, mais terrível seria ainda enfrentar a morte. Amém. Bonita oração, né? A oração da esperança. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, nosso e-mail é programacleitonaguiar@gmail.com e você pode também né, deixar o recado lá no site radioestudiobrasil.com.br. Tem um lugarzinho lá do contato para você deixar recado para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil. Lembrando aos amigos que transmitem o programa Cleito Aguiar, que está à sua disposição o programa Maurício Fares. Depois de 14 anos afastado, o grande comunicador Maurício Fares volta aos microfones da Rádio Estúdio Brasil, à disposição das emissoras do Brasil e do mundo. Música nova de Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras. Um 1,65 m de pura beleza, resolveu tentar a vida de outra maneira e se apaixonou pelas noites de São Paulo. Sempre muito maquiada e tão bem vestida, decidiu enxergar de outra maneira a vida, e o que era só desejo se tornou pecado. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa, lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, as lágrimas negras tomaram um lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram um lugar no brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. Ah, ah, ah, ah, ah. Levada para um mau caminho, conheceu de tudo, malandragem, álcool, drogas e o submundo, que se esconde atrás de toda madrugada. Anjo esquecido numa esquina da cidade, que tenta encontrar no escuro a felicidade, à procura de um príncipe que nunca vem. Mas por trás desse sorriso existe uma mágoa, lágrimas com maquiagem mancham sua máscara. Oh, oh, oh, as lágrimas negras tomaram um lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. As lágrimas negras tomaram um lugar do brilho em seu olhar. As lágrimas negras te levam para um passado que não vai voltar. Ah, Fernando e Sorocaba, Lágrimas Negras, para o João Pedro de Brasília, o Pablo Alves da banda Chinelado de Brasília, a Neuza Rodrigues Pereira de Sinop do Mato Grosso. Ô Neuza, eu estive aí em Sinop, eu cantei aí com Chico Rei Paraná e a tia Leninha no ginásio Enio Pepino, isso em 1982, você não era nem nascida ainda, né? A Daliano Ramos, Daliane Ramos e o Gilberto Alexandrino de Águas Lindas do estado de Goiás, onde o meu amigo Luiz Alberto Giribita é o vice-prefeito, todos chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar, que já lotou a sua primeira página, agora à sua disposição na página 2 do Facebook, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Caprichosa. Caprichosa.

olho no osso que o meu roeu. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Se fosse só meu vizinho, dava um jeito. Eu também tenho inveja de montão. Eu tenho inveja da mulher que ele tem. E essa inveja tem sabor de paixão. E resumindo, todo mundo é invejoso. Essa inveja tá em todo lugar. Você que está ouvindo esse modão, larga de inveja e vem comigo cantar. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Se fosse só meu vizinho, dava um jeito. Eu também tenho inveja de montão. Eu tenho inveja da mulher que ele tem. E essa inveja tem sabor de paixão. E resumindo, todo mundo é invejoso. Essa inveja tá em todo lugar. Você que está ouvindo esse modão, larga de inveja e vem comigo cantar. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. Inveja, inveja quando não mata aleja. Inveja, inveja, inveja quando não mata aleja. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rui Amado e Raí do Nordeste, Inveja. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. Você liga e fala, eu queria ouvir de novo a música do Rui Amado e do Raí do Nordeste, Inveja, 61-3532-6993. O Rui Amado é um grande cantor, grande compositor, e agora está fazendo parceria aí com Raí do Nordeste. Eu estava em Palmas, lá no estado do Tocantins, encontrei com o Raí do Nordeste, ele me deu esse CD, eu liguei para o Rui Amado, que agora está morando em Caldas Novas, lá no estado de Goiás, né? E tô mostrando para vocês, é um CD que tem muitas regravações e tem essa música inédita aí do próprio Rui Amado, né? Então se você gostou, pode pedir Rui Amado e Raí do Nordeste no programa Cleiton Aguiar. Atenção meninos, já pra sala de aula, essa turminha nova aí, vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam caprichar mais, viu? Eu vou trazer um grande mestre, José Augusto Evidências. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não sei o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que eu não sou, e depois eu nego. Mas na verdade eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais